E pouso, pista 1-0, 4462. Vento permanece, o nome é 0 graus, 9 nós. E pouso, 4462, obrigado. 5595, decolado aos 1-2, controle 1-2, 1-1-9, decimal 8. 0-9-8, 5595. Salvador, boa tarde, esse é o Psico 490, próximo ponto espera pronto. A linha mantém 1-0, 5490. A linha mantém 5490. Azul 4462, solo azul 4, libera a direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Da direita, 2, 1. O 490, livre de decolar da 1-0, vento no 50 graus 99. Livre de decolar, 5-4-9-0. Decolado aos 1-6, controle 1-1-9-8. 19-8, 5-4-9-0. Torre Salvador, boa tarde, azul 4-7-5, ponto espera da 1-0, pronto. Mantenha ponto espera, azul 4-0-6-5. Mantenha ponto espera, 4-0-6-5. 3192 na escuta da torre. Tá, 3192, passou Simbra, baixar e travado. Livre pouso, pistuna 0, ventuna 70 graus, 109. Soja, 095, tá 3192. Livre pouso, 90, tá 3192. Quatro zero meia cinco da Azul, alinhar e manter o no zero. Após a rolagem do tráfego da Azul, alinhar e manter o no zero, 9959 da Triple. Após a rolagem do tráfego da Azul, alinha e mantém, 9959. Tan 3192, Solos 20, libera a direita, Solino 211. 211, tá livrando, tá 3192. Tan 065, livre decolagem da 10, vento 160 graus, 11 mais. Livre decolagem da 10, 140. F065, 160 graus, 11, nós livre decolagem da 10. Livre decolagem, azul 4065. F065, decolado aos 23. Confirmado, avistou algum pássaro sobre a pista? Negativo, 4065. 4065, 1198, controle. 198, boa, 4065. Nove, atenta estrutura de turbulência sobre a da Azul, livre decolada 1-0, vento no 40 graus, 1-0 mais, hoje no 0-5. 9-9-5-9, livre decolagem. Estou ali matando o prossigo. Afirmativo. Mantenha a posição e aguarde, estou entrando em contato com o controle. Nove, nove, cinco, nove, decolado aos 24, controle em 1198. 198, obrigado. Salvador é Ocean 6314, Machá travado, passando externo. 6314, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus, 119, Ocean 0-5. 6314, Ocean. Está livre pouso para o 6314. 3-1-4, solo aos 2-8, libera a direita, próxima à direita, solo 1-2-1-1. Próxima à direita, 1-2-1-9-6-3-1-4. 1-2-1-1, solo, 1-2-1-1-6-3-1-4. 1-2-1-1. Oi, Salvador, de um animal. Firmando, aeronave motor? É o Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, continue em aproximação, reposte trem checado, o vento 1970 graus na frente. Lima Alfa. Correio Lima Lima Alfa, motor externo, trem embarque travado, confirma o vento. Vento 1,60 graus, 1,09. Estamos em condição de visual para o cancelamento, uma base por direita da 1,97. Um minuto. Vento Lima Alfa. Um minuto, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, autorizado cancelamento, curva à esquerda, base pela direita, sinal da 1-7. Informa um helicóptero à sua esquerda, opção 44, prosseguindo para pouso a 3 vezes da cabeceira 1-7, reporte visual com o mesmo. Ainda não visual com o helicóptero, Lima Alfa. 1000 pés à sua esquerda, na posição de 9 horas. Visual, Lima Lima Alfa. Estou apurado, negativo, vamos ver. Patrão Lima Tango na escuta do, da torre. Patrão Lima Tango na escuta da torre. Patrão Lima Tango na escuta da torre. Oi, estamos com o trem travado, vamos virar base para 1-7, 9 estou o tráfego, ok? 9 estou o tráfego, confirmando? Não, avistamos o tráfego do helicóptero, ele é uma alfa. Gente, o mesmo já deve ter prosseguido para pouso a 3 milhas da final da 1-7, no heliponto. Livre pouso para esse 1-7, o vento 1-60 graus, 9 mais. Salvador, boa tarde, voo 1620. 1620, reporte trem checado, vento 1-60 graus 99. Reportar trem baixo checado, 1620. Aguardando informações de pista livre. 620. Lima Lima Alfa, solo aos 33, confirmando o pátio. À direita, o estacionar frequência livre. 120, livre pouso Pistão 90, vento Unos, 60 graus, 9 nós. Livre pouso, Gol no meio, 20. Uno 620, Solos 36, libere a direita, Solo 1 do Zuno 1. Solo 21, 1, Gol 1620. Oi, Salvador, boa tarde, Otan 321, 7, final da 10, baixar travado, baixar na linha Sierra. Um, 3217, continue a aproximação, é pós-trem checado, vento 170 graus 1, 1 nós. Baixar travado, senhor. Livre pouso, Piscina 0, 3217, 170 graus, 1 no nós. Livre pouso, Piscina 0, 3217. Torre Salvador 35626, estabilizado DLS, Pistão 90. 5626, continue a aproximação, reposte sem checado, vento no 60 graus 9 mais. 5626. 217, solo aos 39, libera a direita, solo em 1-2-1-1. 1-2-1-1-3-2-1-7. Equipe 5626, livre pouso 1-0, ventou no 60 graus, 9-9. Livre pouso 1-0, 5626. 6327, manter a ponto espera da 1-0. Manter a ponto espera, 6327. 5626, 3 para frente. Livre pouso. 5626, vento 1-60 graus, 9-9, check trem. 26. Alinhar e manter o no zero. Ali manter o no zero, né? 327. Com 626, solo aos 41, libera a direita, solo em 1-2-1-1. Livrando a direita, solo 1-2-1-1, 626. Meia 3, 2, 7, livre decolar, dando 0, no 60 graus, 8-9. Livre decolar, 6327. Solo aos 4, correção. Decolado aos 4, 3, controle em 1198. 1198, hoje na minha 37. boa, Chaleão Alea 321, Pantera Alea 10, pronto. Salvador, boa, Chaleão Alea 3121, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 170 graus, 612, quais são? 170 graus, 109. Nível elemento de decolagem da 10, Chaleão Alea 3121. É 321, decolado aos 48, controle 1, 198. 198, boa tarde. Torre, voo 2097, ponto 010, pronto. Zero, 017. Alinhar e manter o 10. Ali, mantenha o 10, 20 na frente. Foi observado um pouco de fumaça na PU. Cheque equipamento. Que graça. Seu ótimo, obrigado pela informação. 2097. Gente, então livre decolagem 10, 160 graus 89. Livre decolagem gol 2097. 017, decolado 51, controle 1198. Firme? Prossiga. Afirmativo, 5 minutos antes e até 15 minutos depois. Gente. Carregou 966, pronto. 966, alinhar e manter 1-0. Tá faltando. Alinhar e manter 1-0, 966. Corre, boa tarde, o Papa Romero, da Fatango. Charlie, Fatango, prossiga. Passou o passe de passou para regressa da mata, senhor. Gente, tem condição de dar presente cruzar o eixo da final da 1-0 de imediato? De imediato, tá iniciando o cruzamento, Charlie Alfatango. Charlie Alfatango, desconsidere, tem condição de pousar parado cabeceira 35? Afirmativo, então cancelando o cruzamento e vai para a final da 35, Charlie Alfatango. Gente, final da 35 autorizada, pouso parado, após taxia de baixa altura até o H da Bata. O vento no 70 graus, 1-0 nós, hoje no 0 no 5, reporte no solo controlado, cabeceira 35. Reportará no seu local, controlado da 35, Charlie Alfatango. Decolagem da pista 1-0 para o gol 1966, o vento 1-70 graus 1-0 mais. Viu decolagem, gol 1-966. Corre, esse é o Mike Serra, gol estabilizado, ILS após o externo, cancela e prossegue 17. Mike Serra, gol ciente. Conselho que prossiga direto para a final da 1-0. Tem um Charlie Alfatango, o helicóptero vai efetuar pouso na cabeceira 35. Gente, vai prosseguir para final da 1-0, vai reduzir a coordenação com o Charlie Alfatango para 17, quando precisa. Ciente, mantenha a final da 1-0 aguardando coordenação. Conta. Charlie Alfatango, após o pouso cabeceira 35, tem condição de ir em direção à área gramada, lateral esquerda da cabeceira 35? Afirmativo, senhor, como o senhor quiser. Gente, após pouso parado cabeceira 35, prossegue para a gramada lado esquerdo da pista 1735. Tem uma aeronave, um tráfego para pouso na pista 17, um Cirrus 22. Gente, do Mike Serra Golf e o Charlie Alfatango. No externo, chama para o cancelamento o Mike Serra Golf. Gente, da minha milha do externo, faz a passagem, chama para o cancelamento. Sou 966, decolado ao 56, controle 1998. 19, obrigado. Mike Serra Golf é cancelado ao 56, autorizado curva à esquerda, base para a final da 1-7. Reporta interceptando a final da 1-7. Mike Serra Golf. Cancelou, pressão na base da direita. Mike Serra Golf, visual com tráfego no táxi da 1-7. Gente, tá visual com tráfego, então Mike Serra Golf, reporte na final da 1-7. Vai reportar. Controlado da 35, Charlie Alfatango. Charlie Alfatango, considere solo 56, autorizado para seguir com táxi de baixa altura na lateral esquerda da cabeceira 35 até o hangar da bata. Pela área gramada, vai taxiando até a hangar da bata, Charlie Alfatango. Jumper, perdi o contato visual contigo. Estou aqui na base da 197. Gente, Mike Serra Golf confirmando, tá ingressando base para final da 197? Estou na base para final da 197, mas perdi o contato visual com o Alpha Charlie. Gente, o Serra Alpha, o Charlie Alpha Tango, o helicóptero Alpha CA50, está na lateral esquerda da pista, taxiando via área gramada. Não vai interferir com a sua aproximação, Mike Serra Golf. 7 graus, tô. Vai iniciar a curva para interceptar a final da 17. Provavelmente, quando o senhor estiver já na curta final, o tráfego já vai estar no pátio da bata. Paciente. Marinha 7069 na escuta da torre. Gente, eu estou na frequência ali. Agressão na final, tem bastante trabalho, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, livre pouso, pistola 97, o vento 1,60 graus 99. Serra Golf Ciente, Solouso 9900, autorizado backtrack até o lugar do Pátio 4. Do táxi até o ponto esperado da táxi Papá, reporte para o ingresso, Serra Papá Oscar. Eu estou acionando a frequência livre. Japa Palace, autorizado o ingresso táxi pela pista, reporte alinhado e pronto na cabeceira 17. Salvador, boa tarde, Azul 69, no 8, estabilizado na cidade da 90. 69 no 8, cheque o trem, vento no 60 graus 99. 69 no Confirme. Seu direct Índia, autorizado a acionar, chama pro táxi. Está autorizado o pouso 6918? Confirme. Está autorizado o pouso para o 6918? Afirmativo, 1950 graus 99, livre pouso, já checou o trem? Chequei, senhor. Sente, livre pouso, 1950 graus 99. Obrigado. Japa Palace, que aguarde um minuto, somente para dar o tempo. Faltam 3 minutinhos para iniciar a decolagem. Nove no 8, solo 06, libere a direita, o liberaço, só linha da zona 1. Zero, confirmando o nível. Confirmando qual o sign da aeronave? A aeronave chamou. Tower, boa tarde, Portugal 0217, Charles, what's your name? 021, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10, Air Portugal 021. Gente aguardando. Land runway 10140 degree 140 degree 09 knots Portugal 021. Land runway 10 Portugal 021. Portugal 021, underground at 12, contact ground frequency 121, decimal 9. 129, Portugal 021, boa tarde. Boa tarde, Portugal 021. Livre decolagem, Sierra Papa Oscar, ventando 40 graus, 99.